descansar, Senhor. Em tuas mãos me entregar. De sua palavra, em todos os momentos, comigo estarias. Posso descansar. Já não abalado será.